tá confirmando o manati? Sim, só mais 30 segundos pra cópia, mais que dela. Autorizado voo local, Salvador, Salvador, corredor Axé, 1.000 pés, decolagem da 17 com curva direita, prossegue até o farol da Barra e após retorno. O controle é PR 120 decimal 8, aciona 0125, o Mike Eco Delta. Agora a torre 118.95 para acionamento e táxi. O ajuste no 021 tem um bom voo. O Mike Eco Delta. Eco Delta para você. Pronto para o táxi, Delta. 407 CS, 407. Ultrapassado. É, obrigado. Autorizado a chamar o ponto do Centro Recife. A frequência 125 1-3325, 4207. Recife 251-3325. Boa tarde, 4207. Boa tarde, bom voo, até a volta. É. 13191. Autorizado, pushback adicionamento. Instrução agora. Restrição do controle de Salvador, devido ao cruzamento de uma revoada de tucanos da Força Aérea. Restrição nível 160 inicialmente, após a colagem da 10. Ok, após a colagem 190. Obrigado, chamada. Controle, confirme o tráfego 5 milhas aviáticas do 4060. O azul 4060 tem um tráfego de que é posição de 12 horas 5 milhas. Afirmativo, tem um tráfego à sua frente. 4060, sua posição 12 horas, passou o vetor. Curva esquerda na Pro 020, já seguiram como número 2. Esquerda 020, número 2, 4060. Afirmativo. O trip 5220, desça para 2.000 pés, ajuste no 021. 2.000 pés, 10021, 5220. 4060, desça para 3.000 pés, 10021. 3.000, 4060. 135. Autorizado. 33 também autorizado para o de Natal. Objeto 5740, redução 170 nós. É, possibilidade de ser 80, senhor? 80, está sob vetor para sequenciamento, esquerda por 020, limitado pelo log. Esquerda 020, limitado pelo localizador, 7740. Pode informar o limite para azul 4060? 4060, direita na proa 060, informe estabilizado. Direita 060, autorizado ILS, para estabilizado, azul 4060. Ativo 4060, autorizado para 2.000 pés, no 021. 2.000, no 021, 4060. Chegue. Então, cometa 1 no 19. Tripe 5220 no localizador e glide, 4 milhas para o externo. Complete a aproximação, torre no 8.95. 1895, 5220. 060, tráfego que o precede 7 milhas à frente, ajuste no 021, uniforme estabilizado. Dado localizador azul 4060 no 021. Ativo. Complete a aproximação, aguarde transferência. Aguarde. Beta? Prossiga. Dado até a interseção, reporte para ingresso na 17. Sua identificação. 2 Salvador, bom dia. 5220 da Trip, no ILS, uma milha para o externo. 220, tem livre pouso na 10, venta de 1 no 0 graus, 209. Livre pouso, 5220. A gente, no 3, cometa 79, na proa de Maceió. Azul 4060, torre no 895. 895, azul 4060. Objeto 6740, direita pro 060, desça para 2.000 pés, ajuste no 021, uniforme estabilizado. Direita 060, ajuste no 021, 6740. Hotel Oscar Zulu, torre no 8.95. Após a passagem do tráfego da Tana da Guarda, tem livre pushback, restrição do controle Salvador. Restrito inicialmente nível 160, devido a uma revoada de tucanos da Força Aérea. Ok, então após a passagem, coordenação autorizada, restrito 160-160 devido às aeronaves da Força Aérea Brasileira. Afirmativo, chame branco para o táxi, 1-777. Pare. Gente, prossegue então a RMA, traço da reportar, reporte quando no solo controlado. Controlado, controlado, traço azul. Recife 5220, no solo 44, livre à direita, 121, decimal 9. 1219, 5220. Passou em cima, baixar a travada azul com a 060. Pode 060, continue a aproximação, aguardando pista livre. Agora pista livre, com a 060. Gente, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta ali, mantenha no 7. Bom dia. Solo Salvador, o Trip 5220, livrou peixe, táxi Alfa. Trip 5220, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5220. Mike, é com o Delta. Onde é que você vai prosseguir? Estou pro azul com a 060. Delta tá de 190 graus com 29, 124. Gente. Estamos na rotatória, hein, que tá até. Salvador. Tá 3191, mantenha ponto, espere a guarda, por gentileza. Mike, Eco Delta, decola de imediato. Apresente, sem livre decolagem da 17, o vento é de 190 graus com 209. 2h30 na autonomia, Fernando Ponte. 1-777, táxi livre, via Pátio 1, Indy Alfa, no ponto de espera da pista 1-0, chama a torre em 1-18-95. Ajuste 1-021, uma boa tarde. Ok, 1021, Pátio Indy Alfa, lá com a torre em 1895. Obrigado, bom trabalho e bom final de semana. Entra a Solo Salvador Azul 4060, livrou na Fox. Azul 4060, táxi via Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette pro 01, 4060. 1-2-0, decimal 8, obrigado. Controle Salvador, Mike Eco Delta. Visual, check-train, livre pouso na 10, o vento é de 1-9-0 graus com 1-8-9. Variando entre 24 e 13 nós. Trem baixado, travado, livre pouso no 0, 6740. Até o farol da barra de regressar. Gente. E regressar 500 pés, ok? Confirme. Regressar abaixo do corredor. É, cruzando 600 pés para 1000 pés. E mantendo 1000 pés no corredor axé, informa para regresso. Informa para regresso, ó, Mike Eco Delta. Na rotatória, Axé Axé. Delta Zero no solo agora aos 49, livre à direita, 121, no decimal 9. 219, o 67 está atualizado. Salvador. 3604, desça para o 050, chegada à Mari é autorizada. Vento de 5, controle. Copy. Me chama o controle Léo, que eu estou sem contato via telefone e em forma de seu tráfego. Oito, torre 9, 95, aciona 0160, Vitorinho de Juliette. Controle Salvador, TAM 3191 decolou, passa 2400. Contato radar na decolagem 3191, saída da EL, vigilância, seção nível 360 sem restrição. 360 sem restrição da EL, TAM 3191. 95, bom dia. Bom dia, Julie, livre essa marcha, uma táxi. Dono 777, livre decolagem da 10, venta de 180 graus, 169, restrito 160. Está iniciando, pista 10, paciente da restrição do 160, 1337. Pouca transição Caju. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, aciona 5401, Webjet 7228. Webjet 5728, correto, me pronto para o feedback funcionamento. E regressa a 500 pés. Ah, 3604 após ITAP, desce para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 021. Após ITAP 2000, portará a caminhada 3604, 021. Atena. Boa. No 777, contato radar na decolagem, saída da EL, ascensão nível 340 sem restrição. Ok, na Bael, sabe 340, está livre da restrição do 160, conforme dito anteriormente. Voo no 777. Afirmativo. 197. Levanta de 190 graus, 189. O Cometa 23, controle. 23, na escuta, prossiga. Está sob vetor para livrar o setor de decolagem da terminal, direita para o 085, limite 14 milhas. Direita 085, limite 14 milhas. Afirmativo. Cometa 75, prossiga. A sua identificação, Cometa 75. 33. Chama o centro Recife no 2685, alterno 2545, Cometa 33. O 2545 é a secundária e o 2685 a primária. O 2545 a secundária. Salvador, bom dia, Oceaner 6213, é a autorização para o Rio de Janeiro. Diga. Autorização para o Rio de Janeiro, 6213, Oceaner. 6213, pronto, cópia. Pronto. Oceaner 6213, para o Galeão, nível 360, autorizado, via Perluno 0 até SMAP, pós-direto Lusto, pós-direto Barbacena. Decola da 1-0, primeira curva à direita, na saída da EL, Leda Bridge. Inicialmente restrito ao nível 160, devido à instrução do controle de Salvador. Controle opera em 1-20-8, torre no 8-95, aciona 5174, Xenar 62, 1-3. Aqui autorizado 360, saída da EL, Leda Bridge, certo? 1-0 até 4, depois Barbacena, decolada 10, primeira direita. Decolou agora, 58, controle 120, decimal 8, Julie. 608, grato. Controle Salvador, territorial. Bom dia, está passando Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, mil pés a Shell DCT. Mil pés a Shell. Forte farol da barra. Cometa 75, é a sua navegação direto a Aracaju. Cometa 74, resumo a navegação direto para Aracaju. Direto Aracaju. Pode ser Maceió. Certo. 3191, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. Recife agora em 1251. Autorizado, Maceió, 75. Gol 777, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. Chame então Recife, 1251, 13325, gol 1777, bom dia. Bom dia. Controle Mike, Azul Delta. Prossiga. As proximidades do farol da barra. Confirme, vai retornar do farol da barra? Já estamos nas proximidades, vou fazer um 360 e pronto para ingressar no circuito. Proximidades do farol de Itapuã, chame a torre 18-6. O farol de Itapuã, chame a torre 18-6. Obrigado. Força aérea, correção. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Com proximidade do farol de Itapuã, vai fazer um 360 e a disposição para a direta do circuito da UNOTEL. Gente, aposta o término do 360, Mike Eco Delta. Reportará a Delta. 5, alterna 12545. Para 36, chamar agora o controle do Recife, 12685, alternando 12545. India Mike Alpha. Alô, Xanier 6203 no 0203 para Bushback. Xanier 62, 1-3. Autorizado, chama para táxi. Chama táxi 2-3. Thank you.